A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, o destino bate à porta. Ou... Porque se ouve rádio... Meus amigos, que tal? Preparados para mais uma aventura com o nosso quinteto fenomenal? Pois é, e por incrível que pareça, nenhum dos dois concorrentes da Guerra do Golfe conseguiu uma margem folgada de pontos até agora, apesar de todos os seus grandes recursos e poderes, não é? O placar no momento está 9-9, e só há mais 3 pontos pela frente. Quem será que vai sair vitorioso? O doutor? O rei sabidão? Ou... O que é isso, espelho biotrônico? O que está dando em você? Ah, para com isso, espelho. Deixa o Beethoven sossegado. O que foi, sabidão? Por que você está assim tão perturbado? Ah, foi o espelhinho que tocou uma música que me deixa com depressão. E pra isso, eu não tô afim, não. E que música que é, hein? Já saquei, sabidão. Você está sentindo o destino bater a sua porta, não é? E tá com medo de perder a parada pro doutor, não é? Ah, que nada, rainha. Mas quem sabe, né? Pode ser que... Ora, sabidão, dúvida é comigo. E se você não ganhar do doutor nessa última charada, aí larga do golfe e vai pegar na enxada. Que bela piada. O arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. A dúvida de hoje é fácil. Irradia. Ah, pois é. Eu também irradio dúvidas e mais dúvidas. Sempre com muita alegria. E eu gosto de ouvir rádio porque é uma grande companhia. Ah, espelho, isso já era. Aliás, que tal? Você não é uma central sensível e super inteligente? Então diga, quem será o vencedor da guerra? Eu ou o doutor? Diga lá quem será o felizardo. Jamais vou arriscar um palpite. Afinal, não sou nenhum vidente. Além do mais, muitas vezes surge algo completamente inesperado. Tá aí, sabidão. E agora me diz, espelho biotrônico, por que é verdade que quem espera sempre alcança? Isso é fácil. Quase todo mundo sabe, até mesmo uma criança. A paciência é o segredo da felicidade e só se vê bem com o coração. Lá vem vocês de novo com a história da tal cardiovisão. Ué, que deu em você agora, espelhinho? O que foi isso? Captei uma antiga transmissão de rádio de um planeta irmão. O que foi que eles disseram? Pela minha decodificação, captei que por lá o tempo anda meio mal, mas que continuam a jogar futebol e a sambar. Interessante, não? Como essas coisas se propagam pelo ar. Mas vocês querem saber de uma coisa? Eu agora vou me concentrar na dúvida de hoje, que eu não quero perder o meu joguinho. Então, espelhinho do papai, que tal? Alô, rei sabidão primeiro, alô, tá me ouvindo? Pode falar. Ah, que isso, espelho, deu pra imitar o doutor por acaso, é? Não imitei ninguém, nem coisa alguma, foi uma interferência que captei, sem querer captar. Sinto muito, paciência. Ah, espelho, não brinque com a gente, parecia mesmo o doutor. Ah, essa não, espelho. Agora chega logo a lata de sardinha, ora. Ora, ora, eu é que diga. Foi alguém que se meteu na linha. Mas parecia o Me Roubou. Como é que pode? Assim não dá, espelhinho. Onde é que ficou a sua alta tecnologia cibernética? Alô? É, Eu sou formado em transmissão extrafísica de corpos pela Universidade Navasca, no planeta Especulato. Alô? Sim, pode falar, doutor. Estamos ouvindo. Acho que tem alguém querendo mexer com a gente. Se você não tomar alguma providência, espelho, não sei não. Não posso controlar meu processador. É uma interferência. Alô? Eu sou o micro-robô, vulgo micro-robô, um dos engenhos maléficos mais eficientes da atualidade infernal. Alô? Que tal? Peraí, espelho biotrônico, se você não parar com essa imitação sem graça, ainda sou capaz de perder a minha paciência. Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Não há outro espelho igual a mim na praça. E isso, repito, é uma interferência. Pois é, homem, não insista. Deixa o coitadinho, que até a máquina mais perfeita sempre pode ter algum defeito. Não digam nem espalhem que um tal de reizinho vulgo sabidão... Logo, logo vai perder mais um pontinho e também a sua razão. Ora, seus maléficos malefícios, malfadados malfeitores. Vocês sim é que não vão ganhar nada com esses artifícios. Calma, querido. Deve estar ocorrendo algum mal-entendido. Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, etc e tal. Mas não sou um traidor. Aí, auge da burrologia eclética. Como é que vai o seu odor? Já olhou no seu visor qual é o gênio do mal que o atrai, amor? Pronto. Não havia outro jeito a não ser desligar o espelho. Coitado. Mas o defeito dele estava mesmo muito gozado. É, e cá entre nós, o doutor Sadomor é bem pior do que eu imaginava, sabe? Que nada, querido. Eu acho que... Bem, não sei ao certo, mas talvez ele ande um pouco assim, perdido. Logo ele? Não mesmo, rainha. O Sadomor não tem solução. Ainda mais com aquela companhia, aquele tal de Mirobô Pilantra. Ora, sabidão... A maldade dos dois é só aparente, tá na casca. Porque, no fundo, aquela dupla também sente e tem um bom coração. Você com a sua filosofia. Mas peraí, isso me fez lembrar a nossa dúvida de hoje. Irradia. Pois é. E como é que você fica agora sem o auge da sua alta tecnologia? Me deixa pensar um pouco. Se eu modular a frequência aqui... E, pois é, a fibra ótica ali... Isso! Assim não pode mais dar interferência. Vejamos, vou ligar o espelho de novo. Não digam nem espalhem que um tal de reizinho vulgo sabidão... Logo, logo vai perder mais um pontinho e também a sua razão. Não, seus maléficos malefícios, seus filhos da... Bem, desculpem, amigos. Vocês sabem como é, não? Foi uma dose forte demais para o Rei Sabidão primeiro e tivemos que fazer um corte na linha bem ligeiro. Mas nesse meio tempo, o rei já se recuperou e, graças aos préstimos da rainha, conseguiu até descobrir um sistema que evita realmente qualquer tipo de interferência no espelho. E com esse trunfo precioso na mão, está novamente confiante, porque o tempo urge e mais uma dúvida... Precisa ser respondida. Claro, porque eu não quero perder a partida, de jeito nenhum. Com quem você está falando, querida? É comigo? Não, é com o espelho biotrônico que já está bom de novo. Eu tive um pesadelo terrível. Nele senti que alguém estava usando a minha central para falar besteira como nunca ouvi igual. Ah, viu só como o nosso espelhinho é super sensível e genial? E agora, com o meu novo esquema, não vai mais haver interferência do doutor, seja do tipo que for. Eu sou o auge da cibernética tecnologia e tenho o prazer de informar que hoje vamos ganhar o ponto, pois já sei quem irradia. Então, sabidão, por que você não chama logo o doutor, hein? Ah, sim, como não? Alô, alô, Sadomor, pode vir, por favor. Alô, alô, cá estou, porque mandaram me chamar e vim depressa só pela força do que sou. Alô, olá, me roubou pilantra, está no ar. E também vim nessa pra dar uma força ao doutor. Ih, não gostei muito dessa saudação, nem desse tipo de humor. Então nos perdoe, cara rainha, que não foi essa a nossa intenção. É que só queríamos testar um pouco a paciência do sabidão. Ora, ora, vocês bem sabem que eu também sou um gozador e até gosto de jogar paciência, mas... Aliás, caro doutor, hoje é a minha vez de fazer uma sugestão, tá? Claro, um dia da caça, outro dia do caçador. Bem, como já sei que a dúvida irradia, isto é, que é sobre a radiodifusão, sugiro que você teste o arquivo do meu espetacular espelho biotrônico para ver como ele é bom. Você quer dizer que poderíamos fazer uma espécie de vestibular radiofônico, é isso? Isso mesmo, que tal? Ora, uma grande ideia! E como rival, ninguém melhor do que o Mi-Robô, não é, meu querido Mi-Robôzinho do papai? Claro, alguém vai se dar muito mal. Então, Mi-Robô, por favor, você tem a honra de ser o inquiridor. Tá certo, vamos lá. Ao lado do cúbito, sou o que se estende naquele abraço. Que rádio eu sou? É o osso do antebraço que vai do cotovelo até o pulso. O rádio fica pelo lado de dentro, o osso cúbito pelo lado de fora. Muito bem! O candidato fez 10 pontos. Palmas pra ele! Agora! Segunda questão. Sou um metal irradiante. Que rádio sou? É o elemento químico chamado rádio, de símbolo RA. Absolutamente certo! Palmas pra ele, gente! Vamos lá! Agora vem a pergunta mais difícil. Sou um aparelho ou um conjunto de aparelhos para emitir e receber sinais. Quem sou? Você... Vamos, espelho biotrônico, mostre a eles! Você é um Mi-Robô chato, mas a pergunta se refere ao rádio, à radiodifusão através da radiofonia. Certo. Mais 10 pontos para o candidato e palmas para ele, apesar da fraca ironia. Mas agora é que eu vou te pegar, espelhinho. Como é que um som pode viajar pelo espaço e depois ser captado pelo rádio? Fácil. O som, seja do tipo que for, é transformado em uma onda eletromagnética que é transmitida numa frequência e depois captada pelo aparelho, que reconverte a onda no som original. Genial, espelhinho! Vamos lá, mostre a eles quem é bom. Ora, rainha, pra que tanta pressa? A festa ainda nem começou. Bem, mas vamos adiante. Qual é a velocidade de uma onda? É igual à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Para que se usa o termo hertz? A palavra hertz designa o movimento que uma onda eletromagnética faz por segundo. Antigamente se chamava de ciclo. E o que é uma frequência? Frequência é o número de hertz ou ciclos que se propagam por segundo. As frequências mais comuns são indicadas em kilohertz ou megahertz. Absolutamente certo! Mais 10 pontos para o candidato. Aí, espelhinho! Força, que já é quase nosso esse pontinho. Agora vamos ver a rapidez do seu arquivo com um disco em desuso. Quero ouvir uma gravação bem antiga do... Enrico Caruso. É pura do afar, farfati, ah, feito farfarou. Bravo, bravíssimo, espelhinho. Vou ter que dar uma de sacana. Essa você não vai ter com certeza. Toque lá uma canção moçambicana. Não tem jeito, Sadumor. Hoje não foi mesmo o nosso dia. O ponto é deles na dúvida do irradia. Certo, Mi-Robô. Paciência. E a você, Sabidão, meus parabéns. Foi um belo trabalho do seu espelho biotrônico. Ah, pois é. Não ia lhe dizer, mas... É que ele já teve um grande passado radiofônico, sabe? Bem, e apesar da derrota, foi um prazer, afinal. Calma aí, gente, que na despedida ainda quero tocar uma gravação feita com a hipertécnica áudio digital. Ouçam só. Ludwig van Beethoven, born, Bonn, West Germany, December 16, 1770. Tá, espelho, depois dessa bela melodia, vamos indo de leve. Que o destino bateu na porta e nos convida a sair. Até breve. Tchau, doutor. Volte sempre. 10-9 pra mim. Que alegria. Pois é, amigos. Foi uma dúvida difícil essa, não? E apesar disso, o espelho biotrônico esteve brilhante. Que trunfo será que o Rei Sabidão foi desembolsar? E vocês esperavam uma vitória assim tão fácil e folgada? Bem, o fato é que só faltam mais 2 capítulos para o final do nosso seriado. E quem sairá vencedor? O Rei Sabidão ou o Doutor? Pois é, que dúvida terrível, não? Mas amanhã é outro dia. E no próximo capítulo, garanto que vocês vão estar de novo aqui conosco nessa mesma sintonia, não é? Até lá então, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.